Lovers, com Christina Perry e Steve Cassie. E pra tarde, tudo pode mudar. Participe no portal. Afinal, é você que manda por aqui, baby. TargetW.com. Aproveite pra se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de segunda, recebe um grande beijo a Janine Billy. Ela que é de Estrela Velha, no Rio Grande do Sul. E tá a fim de curtir aqui na Target International o som de Bruno Mars, Locked Out of Heaven, que rola agora por aqui. O Pop Hits volta logo mais à tarde. Até já, baby. Bye, bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.